andrecdesmoral.com.br. PL Produções. Solo Bradbeach. Turma do Lito na cena. Vem que vem. Alisson Soler. Vem pequenininho. Tá bunda grandona. Vem pequenininho. Tá bunda, bunda grandona. Tu vai só cavalona. Tu vai só cavalona. Ela sempre, ela quica. Ela cima jantando essa rada se essa fazenda. Tu vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela flex. Vem pequenininho. Tá bunda grandona. Vem pequenininho. Tá bunda, bunda grandona. Tu vai só cavalona. Tu vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela cima jantando essa rada se essa fazenda. Tu vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela flexiona. Qual Brasil CD? Leandro Divulgações. Vem que vem. Sola Bred. É pra bater nos paredões. Vem, vem. Vem pequenininho. Tá bunda grandona. Vem pequenininho. Tá bunda, bunda grandona. Tu vai só cavalona. Tu vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela flexiona. Tu vai só cavalona. Tu vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela você vai jogando essa rata se essa fazenda. Tu vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela flexiona. Vai só cavalona. Vai só cavalona. Ela senta, ela quica. Ela flexiona. A NCD. Leandro CD. Rosinaldo CD. Daslan CD. André CDs, o moral de Bicoara.